Este clube insere-se num conjunto de outros clubes e de outras atividades que o agrupamento tem. Portanto, é um clube dedicado à ciência, que vai permitir que alunos desde o pré-escolar até o 12º ano façam atividades experimentais. Não é só este tipo de atividades experimentais, mas acima de tudo é parceria com instituições de ensino público, em que com universidades iremos fazer um conjunto de palestras para toda a comunidade. Não só para pais, encarregados de educação, alunos do 9º ano. Hoje temos aqui uma ação de sensibilização para alunos do 9º ano, para pais, e iremos ter também para o ensino secundário. Ou seja, é um conjunto de atividades no âmbito da ciência que permite, durante este ano, fazer um conjunto diversificado de ações. Tem tudo na vida a ciência, e essa experimentação e esse contacto prático é que nos permite ter mais conhecimento, e é nessa perspectiva que o clube faz parte da rede do Clube Ciências Viva, que existe em todo o país, e portanto é para nós uma honra podermos ter em funcionamento este clube no agrupamento. E aqui não é só na escola sede, também existe nas outras escolas da Cordinha, de Lagares e da Ponte das Trasintadas. Portanto, é para todos. O que nós queremos é fazer com que haja uma grande adesão por parte da nossa comunidade, nomeadamente alunos, mas também, como há bocado disse, pais encarregados de educação, que no fundo é para dar mais conhecimento, para dar mais contacto com outras realidades, com a ciência, para fazer experiências, para ouvir, para trazer cá pessoas que tenham mais conhecimento e que esse conhecimento seja transmitido a todos os nossos alunos. Portanto, há um conjunto diversificado de ações para este ano letivo.